Alô, Thier! Jorge Nichier. Canção linda de Thier, cara. Aí, moleque, botou um balanço, hein? Que bonito! Jefferson Santos no violão. Vamos cantar? Hoje eu pensei na gente o dia inteiro, até chorei lembrando no chuveiro de quando eu beijei você pela primeira vez. Eu estou ligado em modo avião, porque mais ninguém tocou meu coração do jeito que tem que ser. Hoje fez mais um mês sem o seu amor, sem saída, sem sentir sabor, sem perspectiva, sem calor, sem caminho, sem enxergar com sem ar, sem usar o anel, sem sorriso, sem o meu troféu, sem motivo, sem olhar pro céu, sem carinho, sem lua de mel, sem pau. Volta pro lugar, vamos cantar! Volta pro lugar e que sempre foi seu. Veste as minhas roupas pra dormir no frio. Lembra o altar que me prometeu que seria eterno e me daria um filho. Volta, meu amor, que sempre foi seu. Veste as minhas roupas pra dormir no frio. Lembra o altar seria eterno, que nem o dia disso, são 16 coisas. Você em casa, vai. Sem o seu amor, sem sentir sabor, sem perspectiva, sem calor, sem caminho, sem enxergar com sem ar, sem usar o anel, sem sorriso, sem o meu troféu, sem bandido, sem olhar pro céu, sem carinho, sem lua de mel. Aquela batucada pra galera cantar, vai. Volta pro lugar, vocês. Que sempre foi seu, bota um balanço, vai. Deixa as minhas roupas. Onde vestir grande é porque tu sabe, né? Só vou ajeitando. Que me prometeu que seria eterno e me daria um filho. Volta, volta, volta. Que sempre foi seu. Deixa as minhas roupas pra dormir. Mais um clássico pra você cantar em casa com a gente, olha só. Era só você falar, aqui o encanto já acabou. Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor? Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração. Acho que é melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer dos momentos de prazer. Nos amamos tanto, que pena que acabou. Olhe dentro de você, se ainda existe amor. E eu ainda te amo, que pena que acabou. Gostoso pra entrar na sua casa agora. E agora é o seguinte: dá um gole aí, dá um gole tranquilo, dá mais 5 centavos de volume na televisão. E a partir do momento começou o karaokê do De Propósito. O karaokê do De Propósito é o seguinte: todo mundo tem que cantar, tá bom? Isso aqui todo mundo conhece, então todo mundo solta a voz e canta. Vambora! Ah, saudade de você. Estou lá te esperar. A dor ainda está no meu peito. Nas ruas teu olhar, eu fui pra te procurar. A dor ainda está no meu peito. As marcas de batom, o casaco de bisão e aquele beijo imaginado. Ai, ai, ai, ai, eu com os amigos vou jogar. Bate papo e conversa fora, que é pra tentar me segurar. Vamos cantar em casa aí, Brasil. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Mas teu olhar, eu fui pra te procurar. A dor ainda está. Vou deixar você em casa cantar com a gente. Vamos lá. No casaco de bison, aquele beijo gostoso que você quer dar quando a quarentena acabar. Vai! Ai, ai, ai, ai, eu com os amigos vou jogar. Bate papo e conversa fora, que é pra tentar. Vamos cantar de propósito. Me liga, só uma caixinha, bebê. E eu vou, bota balanço, bota balanço. Eu vou até lá. Eu vou até lá. E eu vou até lá. Eu vou, e eu vou até lá. Me liga, me liga. Me manda um telegrama, uma carta de amor. A gente cantar junto aí, ó. Ah, se eu pudesse voltar e novamente escrever a minha história no ar, pudesse me refazer. Eu não posso desanimar, há muito que aprender. Não que eu só quero ganhar, mas já cansei de perder. Penso em você e seu olhar, sem fugir e te levar. Sonho pra nunca acordar. Eu nunca fui de acreditar, mas me perdi ao te encontrar. Amor que veio pra ficar. Vou confessar que era eu, aquele azul sem fim que você mergulhou. Bate na palma da mão e faz um barulho em casa aí, é de propósito. Obrigado, Brasil!